Chiita é o foco do jogo, só tralha de outro nível. Aprimorando os negócios e se tornando invencível. Tropa no beat, que essa porra é hit. Os faixa de MG tá focadão e sem limite. Chiita é o foco do jogo, só tralha de outro nível. Aprimorando os negócios e se tornando invencível. Tropa no beat, que essa porra é hit. Faixa de MG tá focadão e sem limite. Um convite, um objetivo, parabéns aos envolvidos. Oh, Chiita é o foco, Chiita é o foco. Focado no compromisso, graduado para o ofício. São 11 vultos na mesa, tem vários copos. Um tamo junto pra negócio, respeito, coletividade. Não é brinquedo pra criança, apesar que é sem maldade. Essa o tal do R.A.P, os mano de MG. Não precisa da chilique, se é hit, nós faz chover. Viva o momento que o tempo não para. A vida é uma dança com várias levadas. Foque no mundo, não esqueça da alma. É que vem dela a verdadeira calma, tá? Chiita é o foco, negue. Desce na minha frente que eu estresse fácil. Nós tá fofo de malote. Sai da frente que nós tá forte. Sem papo de regresso, traz whisky pra mim. Vai morrer de velho esperando meu fim. Agitamos esse baile no sapatinho. Novinha safadinha quer sentar pra mim. Chiita, tropa tá sempre avante. Chegando pesado igual um elefante. Espanca o bolso igual o beat do TL. Vou me dizer que foi fácil. Mano, eu não bebo refrigerante. Tô pesado de diamante. Sem papo pra essas falsas amantes. Tá ligado que cê é Chiita, neguinho. Let's get it. Naquele speak. Até o fit, chave novinha direct pra mim. Então let's get it, mano, não finge. Sabe que nasci pra fazer isso aqui. Yeah, Chiita é o foco. Mano, eu não troco, nada nessa vida vai me seduzir. Dinheiro é o foco, progresso é o foco. Mano, tá fudido se tirar de mim. Bagulho mais doido, eu e meu mano bolando um plano. Tomando a cena de assalto pra ficar rico final do ano. Focado no jogo, no objetivo. A tropa na pista fazendo girar. E levando esse nível, mesmo no risco. Bonde não para, é brabão de pegar. Só nego insano, vivenciando. Cotidiano, mó violento. Sempre no extremo, nós nunca gela. Quebrando as regras, brecha na reta. Tropa te pega. Papo do dia faz um milhão, rende o cifrão. Só marco louco, a corrente não quebra. Ela é mais forte, tipo eu acero do Malboro. Escria mais caro da City. Chiita dominando o jogo. Nós é Chiita, nós é o foco. Que tá na pista, mais de um metro nosso bloco. Respeita essa família que vem tomando a sua city. Que tu tá vendo no dia a dia. As pate, aqui é nós que banca, banca. O nosso foco te espanta. Isso é Chiita, neguinho. O LN tá cheio de grana. Mas no barraco é só serim, queimando umas grama. Nós nunca tamo sozinho. Aturou surta, vendo o sol raiar. Na onda do doce nós surfa. Na cara a lupa de peão com essas maluca. Malis eu trombo nessa madruga. É sem censura. Nós faz trap chamando atenção. Queimando a da pura. Passando pelo calçadão. Não temos carteira, mas tamo cheio de multa. Isso é Chiita, neguinho. Nós é o foco das tchuca. Isso é Chiita, neguinho. Nós tem dinheiro. Aturo surta. Chiita é o foco do jogo. Só tralha de outro nível. Aprimorando os negócios e se tornando invencível. Tropa no beat, que essa porra é hit. Os faixa de MG tá focadão e sem limite. Chiita é o foco do jogo. Só tralha de outro nível. Aprimorando os negócios e se tornando invencível. Tropa no beat, que essa porra é hit. Os faixa de MG tá focadão e sem limite.